Olá, olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia aqui na Rádio Interweb, mais especificamente no Canal 2. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe traz sempre, todos os domingos, mais ou menos a partir das 17 horas, música e notícias de todo o espaço lusófono. Ora, hoje vamos cingir mais forçosamente em termos noticiosos, vou ficar mais por África, mais especificamente por Moçambique e também por Portugal, embora aqui em Portugal, Europa, África, Moçambique. Musicalmente vou andar por todo o espaço lusófono, com exceção de Timor-Leste, Macau, Estados Unidos, Canadá, enfim, e outras comunidades lusófonas como Portugal, aliás, desculpa, como Suíça, como Bélgica, como Luxemburgo, como Alemanha também, e como França e Espanha. Porque há de facto muitas comunidades portuguesas e de forma bastante expressiva nestes países, daí que eu as refiro. Bom, há tantas outras, não há tantas outras. Sabem que há um bairro em Malaca que é português? É verdade. Já há pouca expressão tem, naturalmente, Portugal já deixou Malaca há muito tempo, mas ainda há um bairro chamado Bairro Portugal que tem, ou bairro português, que tem mesmo esta designação e é, inclusive, um bairro onde ainda residem alguns portugueses na Malásia. É verdade. Ora bem, mas hoje nós não vamos até à Malásia, não. Embora eu, para a semana, vou trazer aqui uma edição especial, aliás, duas edições especiais, amanhã e daqui a duas. Vou trazer-lhe vários registros. Vamos aqui navegar um bocadinho por várias, como é que eu posso explicar? Vamos ouvir não música portuguesa, ou não necessariamente música portuguesa, mas música de onde ou por onde Portugal já passou e também musicalmente e culturalmente, genericamente falando, deixou a sua influência. Mas isto é para a semana e daqui a duas. Para já vamos ter uma missa normal, como todas as outras, que lhe traz sempre durante duas horas grandes músicas. Aliás, já iniciamos com uma, não é? Já iniciamos com esta musiquinha do grupo Salada de Frutas, esta voz que ouviram que é inconfundível, não é? A Lena d'Água. Como Se Eu Fosse Tua, é como se chama a música que abriu a edição de hoje dos Expressões da Lusofonia, e hoje, 5 de junho de 2011. Eleições em Portugal e também no Peru, embora isso não conta para o espaço lusófono, mas conta para ficar informado. De todas formas, há eleições em Portugal, eleições para para a pasta de Primeiro-Ministro. Já vamos falar disso mais daqui a pouco. Para já, trago-lhe 4 temas para ficarmos em grande nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Música portuguesa, essencialmente. Ana Manoa atrás nos Bomba Latina. Ela que foi recentemente acusada de ter plagiado. Aliás, foram alguns fãs que a acusaram de ter plagiado este tema, ter retirado de um outro grupo. Não é plágio, e é bom que isto fique claro. Não é plágio. Uma cópia legal, digamos assim. Ela não refere como sendo original seu, portanto não é errado por isso. Enfim, Ana Manoa com Bomba Latina, Dário com Ando o Dia Todo o Dia, ainda para ouvir também os Gandamalucos, a Lisete, Minha Caminhonete, e vamos depois chegar com a música de Vítor Manuel, Cusco Velheira. São as próximas 4 músicas desta tarde do domingo, ou as primeiras, depois do Salada de Frutas. São as músicas que lhe vão fazer companhia nesta tarde do domingo, dia 5 de junho de 2011. Curte só, este é o sucesso mais quente do verão. Os meus beijos que envenenam. Tenho a chama que te queima, amor que te condena. Eu tenho o teu controle, o meu coração ao ritmo acelera, e na tua vida eu sou a primeira. Tenho qualquer coisa que te desespera. Vamos lá gozar. Bomba latina, sou pura adrenalina, uma paixão de rosas e espinhos, caliente como um fogo. Bomba latina, o ritmo que domina, sensual eu vivo a vida.

malta para irmos passear. Que agora está na hora de empurrar. Vou chamar a malta para irmos passear. Que agora está na hora. Aldeia e muitas vezes passei com medo de ser falada. Porque as mais velhas estão sempre a vigiar, só para ver como vai arranjada. Ai que mania que tem esta gente de só falar da vida dos outros. E muitas vezes dentro da sua casa é uma vida que parecem loucos. Olha para ti, fala de ti, não ande sempre a cuscuvilhar. O que é dos outros não te pertence, cala-se a boca, para de falar. Olha para ti, fala de ti, deixa viver cada um como quer. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Vivo na aldeia e muitas vezes passei com medo de ser falada. Porque as mais velhas estão sempre a vigiar, só para ver como vai arranjada. Ai que mania que tem esta gente de só falar da vida dos outros. E muitas vezes dentro da sua casa é uma vida que parecem loucos. Olha para ti, fala de ti, não ande sempre a cuscuvilhar. O que é dos outros não te pertence, cala-se a boca, para de falar. Olha para ti, fala de ti, deixa viver cada um como quer. não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Olha para ti, fala de ti, não andes sempre a costumilhar. O que é dos outros não te pertence, cala essa boca, para de falar. Olha para ti, fala de ti, deixa viver cada um como quer. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Olha para ti, fala de ti, não andes sempre a costumilhar. O que é dos outros não te pertence, cala essa boca, para de falar. Olha para ti, fala de ti, deixa viver cada um como quer. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Não sejas cusca, és muito brusca, mas qualquer dia vais-te arrepender. Ouvintes, antes de mais, eu vou ter de falar aqui numa situação que me está de facto a incomodar um bocadinho e que eu acho que é importante que se fale aqui. Votar é um dever cívico, nunca um dever constitucional. E, portanto, o não voto, ou a abstenção, melhor dizendo, não é nenhum crime, nem é punida. É verdade? Eu vou-te explicar porquê mais para a frente, mas tem havido muitos mitos que estão a ganhar alguma expressão, bem, estão a resultar no sentido positivo de que estão a obrigar as pessoas a ir votar. Mas esclareçam-se aqui alguns mal-entendidos, muito mal-entendidos, aliás, diga-se, que eu nem sei, de facto, como é que estes mitos começaram a circular. Parece que já são mais antigos do que aquilo que... do que eu agora, não é? Do que parece. Mas a verdade é que estes anos estão ainda uma expressão diferente e preocupante mesmo. Bom, mas isso é para conferir mais daqui a pouco no nosso... nas cinco notícias mais importantes da semana. Para já, vamos continuar com música. Agora com Agora é Tarde, da cantora brasileira Vanessa Moraes. Ainda para ouvir também os Cavaleiros do Forró, Angaia, Dorival Dantas, com Primeiro Passo, e por fim vamos ficar com Só Fazendo Love, música da Garota Safada. São as quatro músicas que vão poder ouvir nesta edição dos Versões da Lusofonia. Vamos lá ficar com estas musiquinhas mais mexidas, mais para o forró. Sabem de onde é que vem a palavra forró? A palavra forró vem do desfasamento da expressão brasileira for all, para todos. E é verdade, é uma festa para todos. O forró é uma festa para todos. Daí, for all e, depois com o tempo, a junção dos dois termos em forró. E bom, vamos à música então, estimados ouvintes. Vamos lá ficar com Vanessa Moraes. Um tema mais calminho. Vamos ficar então com Agora é Tarde. Na festa do boi, até o príncipe Charles ganhou da Lady Diana uma coroa feita um chifre de boi. Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado, já rola Gaia no computador. Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado de ser chamado de corno cantor. Aqui na banda o baterista, o guitarrista, sanfoneiro, tecladista, todo mundo já levou. Eu ando desconfiado, quem foi que fez essa lista? Que eu só não vejo o nome do compositor. É Gaia pra todo lado, é Gaia aqui, é Gaia ali, é Gaia pra todo lado, não consigo mais dormir. É Gaia pra todo lado, eu tô com medo que a mulher dê de presente uma pra mim. É Gaia pra todo lado, é Gaia aqui, é Gaia ali, é Gaia pra todo lado, não consigo mais dormir. É Gaia pra todo lado, tô com medo que a mulher dê de presente uma pra mim. Papada, eu quero um rock. Tá mais abusado do que nunca, né, papada? Destampa, destampa, destampa. A moda agora é bota Gaia, leva Gaia, tome Gaia, olha Gaia, Gaia, bota essa Gaia pra lá. É na novela, é no cinema, é no teatro, é corpo pra todo lado, tô querendo escapar. Eu já falei que é jogador, advogado, taxista, empresário, todo mundo dança na festa do boi. Até o príncipe Charles ganhou da Lady Diana uma coroa feita um chifre de boi. Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado, já rola Gaia no computador. Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado de ser chamado de corno cantor. Aqui tá banda, o papado, guitarrista, sanfoneiro, tecladista, todo mundo já levou. Eu ando desconfiado, quem foi que fez essa lista? Que eu só não vejo o nome do compositor. É Gaia pra todo lado, é Gaia aqui, é Gaia ali, é Gaia pra todo lado, não consigo mais dormir. É Gaia pra todo lado, tô com medo que a mulher dê pra gente uma pra mim. É Gaia pra todo lado, é Gaia aqui, é Gaia ali, é Gaia pra todo lado, eu não consigo mais dormir. É Gaia pra todo lado, tô com medo que a mulher dê pra gente uma pra mim. Canal 2 da Antena 1. Essa é minha paixão. Primeiro passo é muito fácil. Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra. Tá tudo bem, mas ouça o que eu te digo. E tome show! Pega na cintura da menina e vai mexendo e tome show, e tome show. Se você voltar pra mim, eu não vou nunca mais agir assim. Vou fazer tudo o que quiser, meu bem, e te amar como nunca amei ninguém. Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer. Nunca passou pela cabeça magoar você. Às vezes a gente não percebe, erra sem saber. O que é que custa pelo menos tentar entender? Primeiro passo é muito fácil. Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra. Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo. Você não deve me fazer sofrer, só pra provar que eu não sou de nada. Mas se quiser eu deixo, porque mereço. Vai dar por tudo que eu fiz de errado. Porque você me faz sofrer. Porque você me faz chorar. Porque você me faz sofrer. Porque você me faz chorar. Isso é que é forró. E tome shot, e tome shot, tome shot. Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer. Passou pela cabeça magoar você. Às vezes a gente não percebe, erra sem saber. O que é que custa pelo menos tentar entender? Primeiro passo é muito fácil. Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra. Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo. Você não deve me fazer sofrer, só pra provar que eu não sou de nada. Mas se quiser eu deixo, porque mereço. Vai dar por tudo que eu fiz de errado. Primeiro passo é muito fácil. Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra. Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo. Você não deve me fazer sofrer, só pra provar que eu não sou de nada. Mas se quiser eu deixo, porque mereço. Paga por tudo que eu fiz de errado. Porque você me faz sofrer. Porque você me faz chorar. Só fazendo love, só fazendo love. A gente é só não sabe, desce bem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balançar que não cai. Volume 5! Eita, minha bichinha, isso é garota safada! A safadinha do forró! Só fazendo love! Eu e minha nega, dia e noite é só assim. Assim, assim, assim. Eu por cima dela e ela por cima de mim. Assim, assim, assim. Eu só no funga de ela, só no remide. Assim, assim, assim. Se esfregando nela e ela se esfregando em mim. Chamo de mãe, ela me chama de pai. No carro ou na cama, fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balança que não cai. Só fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balança que não cai. Bora, Pavanelli! Eu e o meu nego dia e noite é só assim. Assim, assim, assim. Eu por cima dele, ele por cima de mim. Assim, assim, assim. Eu só no fungado e ele só no gemidinho. Assim, assim, assim. Eu se esfregando nele, ele se esfregando em mim. Fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balançar que não cai. Só fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balançar que não cai. Safadinho no forró, só fazendo love, ô preocupação. Só fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balançar que não cai. Só fazendo love, só fazendo love. A gente é só no sobe, desce, vem e vai. Só fazendo love, só fazendo love. O nosso amor pode é balançar que não cai. Ouvintes e ouvintas, agora é tempo de notícias. Notícias, notícias, notícias. Começamos por Portugal. Ora bem, eleições em Portugal. No dia 5 de junho, portanto hoje, vão a votos os principais candidatos, que também são 5, curiosamente. São 5 candidatos à presidência da República. Ou melhor, a primeiro-ministro, peço desculpa. E nem são bem 5, são quase 2 ou 3 no máximo. PS, PSD, CDSPP, PCP e Bloco de Esquerda. Bom, PSD, liderado por Pedro Passos Coelho. PS, liderado por José Sócrates. CDSPP, liderado por Paulo Portas. Aqui é uma coincidência em termos de siglas e de nomes. PP de Paulo Portas, mas no fundo é Partido Popular. CDSPP. Bloco de Esquerda liderado por Francisco Louçã e ainda, aliás, peço desculpa, por Jerónimo de Sousa, peço desculpa. Francisco Louçã lidera o PCP, o Partido Comunista Português. Essencialmente, estes 5 partidos vão a votos hoje para se decidir quem será o novo Primeiro-Ministro Português. Tudo isto começou quando a moção de censura, aliás, a moção ao Governo, que acabou com a queda do Governo, que era e que até hoje é liderado, resta saber se se manterá ou não, por PS, pelo Partido Socialista Português. Ora bem, há outros partidos, o PDA, o Partido Democrático do Atlântico, há também o PT, o Partido da Terra. Há outros partidos também que entretanto acabam por não ter. Agora, o PUS, o Partido União Socialista. Aliás, POS, Partido Operário Socialista, se me está correto. Há outros partidos também que vão tendo uma menor expressão. O Partido da Esperança também. O PPM não concorre às eleições. É o único partido que não concorre às eleições. E por uma razão muito simples, porque o PPM é o Partido Popular Monárquico. e, portanto, não concorre às eleições da República, neste caso. Embora creio que pudesse concorrer, porque poderia muito bem ser uma monarquia parlamentar, não é? Mas pronto, o PPM não concorre às eleições, mas é também um partido que marca e que vai marcar a diferença neste dia, porque aproveita o dia para fazer uma espécie de campanha pelo regresso da monarquia. Bom, a monarquia que, já agora, só apenas a título informativo, caiu em Portugal no ano de 1910. É verdade. Ora bem, ainda há alguns portugueses, por exemplo, o Manuel Oliveira, que já tem 101 anos. Ah, não, ele... Não. Já não há sobreviventes. Eu ia dizer que ainda poderia haver sobreviventes da monarquia, mas não há. Bom, o Manuel Oliveira nasceu ainda no ano de 1909, mas... não se lembra de nada, com certeza. Bom, eu há pouco falei em alguns mitos. Ora bem, parece que andam por aí a circular informações, desde já digo falsas, de que quem não for votar pode ver os seus rendimentos, por exemplo, quem tem rendimentos do Estado, cortados, oportunidades de emprego canceladas, bolsas de estudo retiradas ou reduzidas. Isso não é verdade. De toda a mentira, e basta guiarmos por este dado, que só para esclarecer tudo. A única constitucionalização que há é do direito. Ou seja, o direito sim é, ou melhor, o voto é um direito constitucional. Não é um dever constitucional. E a partir do momento que não é um dever constitucional, o voto não é algo, ou a ausência de voto, não é algo que seja punível, porque é apenas um dever cívico. E é importante que se diga isto, porque se é verdade que esta chamada à responsabilidade, se é verdade que esta chamada à responsabilidade tem o seu lado positivo, que é obrigar pessoas que à partida ficariam em casa, obrigam-nos a repensar e a ir votar, também é verdade que há outras que de facto não podem ir votar e que não sabem como é que iam dar volta à situação. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Um estudante que, sei lá, que reside, por exemplo, em Aveiro, que tem a sua mesa de voto em Santa Joana, por exemplo. Está em Lisboa a estudar e vai ter de ficar em Lisboa para um trabalho. Não é? Não vai votar. Não é? E o que vai perder a bolsa de estudo? Não. A bolsa de estudo não vai perder, nem vai ser reduzida. Isso não é verdade. Nem os pais vão perder rendimentos mínimos se estiverem, nem RSIs, enfim. Bom, da mesma forma que não há oportunidades de emprego que vão ser fechadas. Isso não. Até porque, e também diga-se, até porque, como é que eles poderiam saber, não é? Como é que eles poderiam saber? Eles não poderiam saber por um motivo muito simples, porque a partir do momento que se sabe quem esteve, e a partir do momento que isso conta sem prévio aviso para a condenação, é porque não há nada no Diário da República que dê, portanto, que preste essa informação. Portanto, assim sendo, seria uma violação da Constituição Portuguesa. E já sabem como é que é. Eu sei que eles podem tudo, ou melhor, eles podem quase tudo. Mas bom, há coisas que de facto não podem e uma delas é violar a Constituição. Passando à próxima notícia, digo-lhe que em Moçambique começa uma especial campanha para, no fundo, acabar com os ritos de iniciação sexual infantil. O que é este rito de iniciação sexual infantil? O RISI não é mais do que isto. É uma captura, e vou mesmo chamar assim, porque também acho que é algo muito cruel. É uma captura, é uma... enfim, de crianças entre os 9 e os 13 anos, ou melhor, de raparigas entre os 9 e os 13 anos, para se iniciarem sexualmente. Elas são colocadas numa casa, vamos chamar assim, com outras mulheres, e no fundo têm ensinamentos sexuais e um dos objetivos, aliás, o primordial objetivo é que elas saibam mais tarde como agradar aos seus maridos, como agradar aos seus esposos e às respectivas famílias. O que é que isto implica? Que a mulher não possa recusar nada ao homem. Ou seja, que tem, por exemplo, aos 9 anos, de aprender coisas grotescas. Como é lógico, não vou aqui poupar o estimado ouvinte a esse tipo de coisas, mas enfim, pode imaginar, embora preferencialmente não o faça, mas enfim, pode imaginar. Eu digo não faça porque é terrível imaginar crianças em situações dessas e mais ser consentido. Mas enfim, as crianças aprendem de tudo o que se possa imaginar, muito mais o mais básico, não é? Portanto, durante cerca de um mês, as crianças são sujeitas a uma aprendizagem exaustiva e intensiva de atos sexuais diversos. Bem, a UNICEF já condenou por mais de uma vez, já repudiou estas práticas. O governo moçambicano está agora a estender a mão à UNICEF e vai também começar a repreender. A primeira delas é incluir estas práticas sexuais, esta iniciação sexual, aliás, como crime contra a atividade física. É um dos passos. Há quem não conheça Moçambique, há quem conheça, e esta informação pode interessar, pode importar. As principais províncias onde o governo vai agir é em Zambézia e em Nampula, duas províncias onde, especialmente aqui, este ritual de iniciação sexual infantil tem uma expansão e uma projeção maiores. Bom, vamos voltar a Portugal para lhe dar conta de uma explosão brutal em Algés, num prédio. A fachada do prédio foi totalmente... enfim, desapareceu completamente. O que passou foi que uma atriz portuguesa, de seu nome Sónia Brazão, fez explodir, voluntária ou involuntariamente, isso é que ainda não se sabe, mas tudo indica para que tenha sido uma explosão voluntária para que Sónia Brazão cometesse o ato de suicídio que já tinha tentado umas 3 vezes anteriores, ainda que não desta maneira, felizmente. Bom, não vitimou mortalmente ninguém, ainda que tenha ferido, mas sem gravidade, mas provocou sobretudo danos materiais. Diz quem viu de que saíram da casa móveis disparados. Tal foi a força da explosão. A explosão partiu vidros de janelas num raio de 2 km. Chegou a provocar danos num raio de 2 km. Uma coisa brutal. E o que é que se passou? Bom, parece que houve uma fuga, houve um ligamento voluntário do gás. Gás canalizado, e depois Sónia Brazão terá acendido um chiqueiro o suficiente para, numa casa já repleta de gás e com tudo fechado, dar origem a uma explosão brutesca que atirou a Sónia Brazão para uma cama de hospital, com queimaduras de segundo grau em todo o corpo e terceiro na face e nos membros superiores. Bom, o estado de Sónia Brazão naturalmente é grave, e agora sim, agora tem a vida arruinada. Sónia Brazão fez recentemente de Laura na telenovela Meu Amor, uma telenovela que aliás venceu um prémio, aliás, peço desculpa, a telenovela Mar de Paixão, estava aqui a ser induzida em erro, mas enfim, ainda foi tempo de corrigir. Na telenovela Mar de Paixão, Laura era a personagem de Sónia Brazão. Curiosamente, Laura era uma pessoa perturbada também. Laura era uma pessoa perturbada. Ficará por saber se esta era uma espécie de autorretrato de Sónia Brazão. Mas tudo indica que sim, já que esta situação não é a primeira. Sónia Brazão, como disse, já tentou por 3 vezes anteriores suicidar-se, mas não conseguiu. E pela primeira vez, uma situação possivelmente também involuntária tem consequências que para já não tiraram a vida à atriz, mas que puseram seriamente em risco não só a sua vida artística, que está praticamente arruinada, mas acima de tudo também a sua vida pessoal. Acima de tudo também porque o seu corpo está danificado, está lesionado, está... enfim. Vamos ver como fica a Sónia Brazão. Digo-lhe novamente que voltamos a Moçambique e para lhe dar conta de uma informação divulgada na passada quarta-feira, de que cerca de 20 mil crianças órfãs são, no fundo, chefes de família, ou seja, elas governam a vida delas e dos irmãos mais novos, por vezes também das próprias mães. Isto acontece porque, e entenda-se que uma criança com mãe ou uma criança com pai pode ser considerada também órfã de mãe, órfã de pai, E por vezes os pais ficam numa situação tão debilitada devido ao HIV, que é o principal motivo que leva a esta estatística, que não podem trabalhar. E portanto são os filhos, no fundo, que os governam. Bom, há cerca de 20 mil crianças, muitas delas com uma idade inferior a 13 anos, que são chefes de família. Elas governam-se. A elas, aos irmãos mais novos e, como disse também, por vezes, aos pais. Foi uma expansão divulgada também por fontes governamentais moçambicanas nesta quarta-feira, a propósito do Dia Mundial da Criança. São dados que ainda assim, e pode admirar-se, mas é verdade, ainda assim são dados que são animadores. E porquê? Porque anteriormente eram mais as crianças que... Primeiro, eram mais as crianças que morriam. Segundo, eram mais as famílias infectadas com HIV. Atualmente, para ter uma ideia, em todo o mundo há menos 25% de casos do que há alguns anos atrás. Creio que 2008 ou 2009. É, portanto, uma redução, um quarto do número de infectados, ou seja, reduziu para 25%. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que há algumas pessoas que ainda perderam a vida com a SIDA, mas o número de infectados também diminuiu. E o número de infectados não cresceu tanto que ultrapassasse, ou seja, que fizesse ultrapassar o número de 40 milhões de pessoas com SIDA em todo o mundo, que é um número estipulado. Mas, ou seja, que tem havido uma redução progressiva do número de infectados com o vírus HIV. Por fim, e para descontrair um bocadinho, que estas foram notícias muito sérias, para descontrair um bocadinho, digo-lhe que Portugal venceu ontem. Eu acho que, como disse, ando muito entre Portugal e Moçambique. Portugal venceu ontem a Noruega por 1-0, a terra do bacalhau, dizem que é o melhor. Um golo de Hélder Postiga bastou para colocar os portugueses na frente do marcador e também na frente do grupo. Agora Portugal só depende de si para se apurar para o Europeu 2012, aliás. Que também está à procura de se apurar para os próximos jogos africanos é Moçambique. Ora, Moçambique, que agora tem a vida mais dificultada depois de ter perdido frente à Zâmbia por 3-0. A Zâmbia lidera o grupo C da fase de apuramento. Moçambique é segundo e se Moçambique vencesse, ficava em primeiro lugar. Como não venceu, agora tem 5 pontos de diferença para a Zâmbia, que é o primeiro lugar. O problema é que o Moçambique está mais perto do terceiro posto do que do primeiro e, portanto, pode não se apurar, mas... Ao que tudo indica, e face aos jogos anteriores, Moçambique, pelo menos por agora, ainda depende de si para ser então apurado para a fase seguinte destes jogos africanos, também em 2012. E são estas as notícias que marcam a semana, os últimos 7 dias. Agora vamos voltar à música. Há muito, muito tempo, porque hoje falei muito, ouvimos Garota Safada com Só Fazendo Love. Agora vamos recuperar o ritmo brasileiro, mais calminho todavia, com os Canta Bahia. É o amor. Esta música foi digitalizada por nós, portanto é um prazer podermos comunicar isto, aliás, trazermos esta música, porque é quase que um exclusivo, digamos assim. É até de uma fita magnética dos Canta Bahia. Vamos ouvir então É o Amor, depois Natasha, dos Capital Inicial, Cátia Guerreiro e Martinho da Vila, e por fim vamos chegar com Sandy e Júnior, o tema Replay do álbum com o mesmo nome de 2006. Ora, este foi o último álbum da dupla, já que entretanto a dupla se separou e ficou Júnior para um lado, Sandy para o outro. Não sei se Júnior canta ou não. Sandy lançou o manuscrito no ano 2010, portanto a Sandy ainda canta. Vamos à música então, estimados ouvintes, vamos acabar com o Replay, tema de Sandy Júnior, mas como disse, vamos começar com Canta Bahia e É o Amor. Meus olhos brilham quando eu te vejo, meus lábios tremem desejo, as pernas rodeiam quando sinto teu calor, meu coração só

carro cantam. Só naufrago e só me perco no que sobrou de mim. Estamos de volta, ouvimos a música de Sandy Jr., Replay. Agora vamos até África, não especificamente a Moçambique, aliás, a Beto Dias até nem é moçambicano, até cabo verdiano. Ele vai-nos trazer um tema que dá pelo nome de Até Um Dia. Depois vamos ficar com outro Beto, mas este é Beto Duarte. Dá pelo nome de Incompreensão, o tema que vamos escutar deste cantor, também de Angola. Vamos depois ouvir Jorge Neto com Angelina e os Tropical Stars com Remorse. Esta música é cantada em crioulo e, portanto, é fácil perceber que é de Cabo Verde. São as minhas próximas 4 propostas para esta tarde do domingo, dia, imagine lá, 5 de junho de 2011. 5 mais 6, 11. Já viu que engraçado? Vamos à música, então. Tempo de ouvirmos Beto Dias com a voz... Aliás, com a música que dá pelo nome de Até Um Dia. Pra me acreditar. que só deseja estar se junto. Oh, dia que Deus faz e contiga ali. Tá fazendo tudo que é papo, fica ali. Li com mim, li pra mim. Dia que Deus faz e contiga ali. Tá fazendo tudo que é papo, fica ali. Thank you. houve incompreensão. Quer é cravo, ignoração. A minha cremo amizade e desejar felicidade. Pega pra não ficar amigo, querida. Eu tenho um trigo. Se não quer entender, desencar pra morrer. Paciência. quem fingir, quem também mentir, quem quer errar em mim. Um catalim que é pra bom bem julgar, que é pra bom bem desprezar, quem tá perdoar é bom. Castigar se botou em céu, mas eu sinto que me vou nunca merecer. Perdoar também como um ser humano, um pecador desde muito perder caminho. Oh, oh, perdoar. Que bom bem mentir, quem quer errar em mim. Um catalim que é pra bom bem julgar, nem pra bom bem desprezar, quem tá tanto é bom. Castigar se botou em céu, mas eu senti que me vou nunca merecer. Perdoar também como um ser humano, um pecador desde muito perder caminho. Oh, aceita as minhas desculpas. Se na vida vou ter que saber perdoar. Acabamos de ouvir os Tropical Stars e vamos continuar com os ritmos africanos. Agora vamos ficar com Danny L e o tema Balanço. Kizomba Brasil com Iola Semedo trazem-nos Amanhã Talvez. Micas Cabral traz-nos Mãe da Criança. E depois vamos ficar com Neuza Butamatam, que em português quer dizer você está-me a matar, estás-me a matar, enfim. E é assim, vamos seguindo nesta edição da nossa Expressões de Lusofonia com estes quatro temas. O último então, Buta Matam, bem pode ser entendido como estás a matar. Estava aqui a ver se havia aqui mais algum tema em crioulo que... Não, não. Os outros são temas que confesso que não sei traduzir. Mas temos aqui mais alguns em crioulo. Daqui a pouco já lá vamos para já. Então vamos ficar com estes quatro temas. Como disse, vamos ficar com Buta Matam, para fechar. Tema de Neuza. Antes, Micas Cabral com Mãe da Criança. Antes ainda, Kizomba Brasil com Yola Semedo. O tema Mãe da Criança, não. O tema Amanhã, talvez. E antes ainda, e para abrir, vamos ficar com Dani L. E o tema Balanço. Thank you. fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. E é só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Mas quem será a mãe da criança? Eu sei lá, eu será? Mas quem será a mãe da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Neuza. Estimados ouvintes e companheiros desta viagem das expressões da lusofonia, já sabem que estamos sempre convosco para fazer companhia entre as 17 e as 19 horas. O programa Expressões da Lusofonia tem como principal objetivo viajar consigo nesta enorme comunidade lusófona. Hoje, eu confesso que tive uma tendência um bocadinho carregada para Moçambique. Eu gosto muito de Moçambique, embora nunca lá tenha estado, mas gosto muito do povo moçambicano. Acho que é um povo muito humilde, muito... e que tem muito para lutar também. Tem muito para lutar e porque é assim... Cabo Verde é um país que está em ascensão, Angola também, Guiné-Bissau também, mas Moçambique é um país que sofre, especialmente, que tem condições, entre outras, de saneamento muito básicas, e em muitos pontos ainda não há sequer. E, portanto, estamos num ponto aí diferente. Bom, eu vou fechar com mais 4 temas do programa de hoje. Vou fechar com música precisamente de Moçambique. Mabulu traz-nos Maldieni. Vamos depois ficar com Paulo Flores, Zé Inácio, tema então de Angola. Vamos até Guiné-Bissau para ouvir Eneida Marta. Ela traz-nos Nabu Mons. Isto não confesso que não consigo fazer uma associação. Nabu Mons, é como se chama este tema, guineense, da cantora Eneida Marta, de Guiné-Bissau. Também de Guiné-Bissau chega-nos Zemanel, que nos traz Bufijo Femia. E é com Bufijo Femia que vamos fechar a edição de hoje das Expressões da Lusofonia. Já a seguir eu vou voltar com mais uma edição, a antepenúltima de Expressões da Lusofonia. Fique bem. Tenha uma boa tarde e até para a semana. Logo foi a homo da Isabela Mabota. Assim foi o leixo. celeste conhece. Amba oyaru na limpoto. Agomba makanjo me mangani ma papaya. Hinganzele kani ni wali tangona ye. Agomba makanjo me mangani ma papaya. Hinganzele kani ni wali tangona. Ai, que eu aqui não morro. Essa é a rádio que só toca sucesso. Oi, Tchabuna Bay, Bupidinha coração, sumei costumau, de sol sem pensar os vias, na bumons, cubo distindi pra mim. Tchabuna Bay, Bupidinha coração, sumai costumau, de sal sem pensar os vias, na bumons, cubo distindi pra mim. Se a osse na peça, tá sofrente ne lugar pare, minha pituca cansa, minha pitu se vi sofrer. Por som e de mim, um tacaragal te dia com disparce. Na bumbum, nunca te confia em um pedra, mas na bumbum, ferida com fel, com o sucundibá. Confia em um pedra, mas ferida com fel, com o sucumbibá. Era avançante. na terra passante. É na terra passante, oh, é na terra. Apanha com o é na terra passante. É na terra passante, oh, jurez. Era bastante.